Você é a coisa mais linda do universo. É tudo que eu pedi pra Deus, tudo que eu mais quero. Eis meu amor, eis meu bem querer. Estou completamente apaixonado por você. Roubou meu coração, mudou a minha vida. Trouxe-me felicidade e mais alegria. Vamos começar a nossa história de amor. Eu quero ser feliz com você, seja como for. Sorriso encantador, jeitinho de princesa. Olhar angelical, exemplo de pura beleza. Pela eternidade eu juro que eu vou te amar. Na alegria ou na tristeza, ao seu lado eu vou estar. Prometo te dar carinho e atenção. Falar palavras de amor que vem do coração. Deus me deu você e hoje eu me sinto honrado. Agradeço por ter você sempre do meu lado. Foi pra você que fiz essa canção. Palavras que veio do coração. Foi por você, amor. É só por você. Foi pra você que fiz essa canção. Palavras que veio do coração. És minha alegria, o amor da minha vida. Você sabe que você é o amor da minha vida. Que teu sorriso faz parte das sete maravilhas. Deixa eu saciar minha vontade de te amar. E ter você pra mim como as ondas são pro mar. Eu nunca quero te perder, te abandonar. Pode ter certeza que pra sempre eu vou te amar. Não vou mentir que eu sou louco por você. Que sem você não tenho motivos pra viver. Meu amor, você é tudo para mim. É minha flor mais bela, minha rosa, minha jasmim. Nosso amor vai ser pra eternidade. O que eu sinto por você é pura verdade. Você é minha vida, você é minha paixão. Responsável pelos batimentos do meu coração. O meu maior sonho um dia vai acontecer. Eu quero ter um filho bem lindo com você. Eu te amo do fundo do meu coração. E pra você eu escrevi essa linda canção. Eu te amo do fundo do meu coração. E pra você eu escrevi essa linda canção. Pra você que fiz essa canção. Palavras que veio do coração. Foi por você, amor. É só por você. Foi pra você que fiz essa canção. Palavras que veio do coração. És minha alegria, o amor da minha vida. Você sabe que eu sou completamente apaixonado por você. Que se você não existisse, eu não teria mais motivos pra viver. Foi pra você que eu fiz essa linda canção. Palavras que vêm do coração. Amor da minha vida, razão do meu viver. Daria minha vida, ou seja, tudo por você. Foi pra você que fiz essa canção. Palavras que veio do coração. És minha alegria, o amor da minha vida. Pra você que fiz essa canção. Palavras que veio do coração. Foi por você. Foi pra você que fiz essa canção. Palavras que veio do coração. És minha alegria, o amor da minha vida.